em muitos relacionamentos, a gente não tem de volta o amor que a gente dá, e mesmo assim fica difícil terminar. Quanto meu amor não tá cabendo mais no coração, vou amando por dois. O seu parece que não cresce, ainda tá do tamanho de um grão de arroz. Tá deixando a desejar em cada abraço que me dá. E até parece que nem tá ligando, e a sua boca já esqueceu como se falam. Eu te amo, eu só quero saber se você ficaria com alguém igual você. Eu só quero saber se no meu lugar você tentaria esquecer. Eu só quero saber se você ficaria com alguém igual você. Por que não termina de vez, por favor, me abandona? Eu não tô dando conta. Tá cabendo mais no coração, ou amando por dois. O seu parece que ainda não cresce, já tá do tamanho do grãozinho de arroz. Tá deixando a desejar em cada abraço que me dá. E até parece que nem tá ligando, que a sua boca já esqueceu como se falam. Eu te amo, hey, hey. Eu só quero você ficaria com alguém igual você. Eu só quero saber se no meu lugar você tentaria esquecer. Eu só quero saber se você ficaria com alguém igual você. Por que não termina de vez, por favor, me abandona? Eu não tô dando conta. Você ficaria com alguém igual você ou não? Eu ficaria com alguém igual vocês, gente, o resto da vida, se precisasse.